avião está tão alto que arranquei um ramo à planta. Boa! Mais umas explosãozinhas e pode ser que pareça um arbusto. Afinal, o que é que estás a ver? A Miúda Galáctica? Não, a Miúda Galáctica 2. A Vingança dos Cyborgs. É o meu filme preferido do ano 21. 21. Temos uma coleção enorme de filmes que podes ver nos cinóculos. Filmes calmos, belos. Como O Meu Verão no Campo. Não adoras aquela parte em que a Ana é deixada pelo namorado, o guitarrista, logo depois dele escrever uma canção romântica? Não ficas triste? Não. Fico enjoada. Pronto, está bem. Mas eu sei que há algures aí, bem lá no fundo, há uma parte da Pim emotiva e sensível. Uma Pim que gosta. Eu gosto. Gosto de ver com quantos androides a Miúda Galáctica vai acabar! O seu nome é Phil e é o nosso ar. Vem do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. O futuro deve ser melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o ar do século 22. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. És linda como és, disse ele, enquanto pegava na mão dela. Não me interessa se tens uma cicatriz na cara. Só vejo perfeição. Eu vejo só amor. Bravo! Bravo! Lana, tu ultrapassaste-te com essa história. Agora vamos ouvir a da Pim. O que é que disse? O que foi? Vamos ouvir a tua história, Pim. Ah, não te faças difícil. Vá, levanta-te. Conta a história. A minha história. Cresci numa cidade pequena, com a mãe, o pai, um irmão, um irritante irmão. Ah, Pim. Não me faças rir. Eu sei que uma miúda esperta como tu deve ter escrito uma história extasiante. Peço-te, partilha. A sério? Talvez alguém queira contar primeiro. Ah, olhem, a Pim tem vergonha. Uma ova! Desculpem, eu tenho de parar. Estas luzes fluorescentes incomodam-me os olhos. Estão a desconcentrar-me totalmente. Posso? Oh! Agora posso ver. Quer dizer, pensar claramente. Sabes, já ganhei a exposição 3 anos seguidos. Vai ser o 4º. Sala portátil? Quer dizer, pensa comigo. Estou no centro comercial, tenho um cartão dourado do papai e encontro uma roupa mesmo fixe. Mas as salas de provas estão cheias. O que é que eu faço? Pus-te a minha sala de provas portátil. Vá lá. Tão giro! Obrigada. Até parece magia. Alunos, façam todas as últimas afinações nas invenções e voltamos aqui esta noite para a decisão. E lembrem-se, o vencedor vai ter uma fotografia na capa do Pickford Times. Alguns de vocês precisam de cortar o cabelo. Hector? Até lá, os projetos estão seguros aqui. Nós já aumentámos a segurança e o agente Cobb vai ficar de olho em tudo. Afirmativo! Muito bem, Cobb. Continuem. Só por graça, Diffie. O que é que inventaste? Apresento-vos a primeira máquina de fazer pudins, ativada por vós. Pudim, por favor! Oh, que maravilha! Até tens pudim! Funciona aqui. Apilhas? Vento? Continua, meu curioso amigo. Mas eu digo-te, funciona com o líquido deste contentor. É belo combustível. Não podes ver isso. Oh. Olha, Diffy, podes ter-me batido no teste de matemática, mas sou dono da exposição. Dono. É verdade! Roger Nucci é o rei! Ouviram? Eu sou o rei! É impressão minha ou aquele Roger é estranhamente competitivo? Acho que é só estranho. Mas não tem hipótese de vencer a nossa invenção. O pudinador. Verdade. Oh, ganhei! Obrigado, obrigado. Nem penso, Phil, foi fora. Killy estava mais do que dentro. Ah, está bem. Ha! Vá lá, Killy, diz, diz. Ah, Phil Diffy é o mestre de ténis do universo, agora e qualquer século em que viva. Mas não te esqueças, eu fui mestre de ténis 8 vezes. Tu só foste 7 vezes. Killy, Killy, Killy! Não me venhas com a Killy assim! Oh. Há melhor 3? Dá! Então a miúda galáctica estava ali caída e olha e vê todos aqueles androides a pairar sobre ela. Só conseguia pensar, vou morrer. Mas então lembrou-se do que o avô lhe costumava dizer, nunca desistas, nunca te rendas. Ela não tem munições, por isso usa o corpo como arma. Salta pelo ar e bum, um abatido. Depois faz um truque de karaté contra o outro cyborg e bam, ele cai como um dominó, deitando abaixo mais 2 pelo caminho. E quando ela pensa que os venceu a todos, o mestre androide aparece atrás dela. Corre, miúda galáctica, corre! Ela dá a volta e atira a sua bota de aço contra a zona mais fraca dele. O dedo grande do pé. Então ele tomba derrotado. A miúda galáctica voltou a salvar a Terra. Fim. Oh! Essa foi... magnífica! Pim, és boa. Pim, tu tens uma voz tão original. És tão incrivelmente criativa. Obrigada, dê-me um 20. Vou andando. Adeus. Espera. Estava a pensar se terás mais histórias. Já, yeah, montes. Que bom! Alguns dos meus alunos vão competir com a Sra. O'Leary na escrita criativa. Contigo a bordo, a Sra. O'Leary vai rastejar daqui para fora totalmente encolhida. Se ajudar, o que é que eu ganho? 20 valores. E uma carta de recomendação se alguma vez quiseres emprego. E mudo a minha mesa para longe do Myron Fable, que cheira a podre. Feito. Feito. Cá está ele. Deve estar muito entusiasmado com a exposição de invenções. Então o que é que tu e a Killy criaram? Oh, uma máquina de pudim ativada por vós. Oh, é bom! É bom! Gostei dessa. Com um motor a leite. O que é que disseste? As invenções dos outros eram todas a gás ou a pilhas, por isso achei que era giro fazer um motor a leite. Estás esquisito. Sentes-te bem? Phil? Sabes que os outros miúdos não usaram motores a leite porque só vão ser inventados daqui a 100 anos! A sério? É! Foi inventado no ano 2075 por Amerigo Pilosi, depois da Terra ficar sem petróleo. Ele espantou o mundo usando leite magro na trotinete. Então isto é mau. Phil, tens de o ir buscar. Tens de o destruir, ou sim? Pai, é impossível. Quero dizer, a escola fechou. Tem um segurança? Filho, a A descoberta vai chamar muito a atenção. Vão querer ver os projetos que tu não tens. Os médias vão bater-nos à porta. As pessoas vão descobrir que somos do futuro, percebes? As nossas vidas estão arruinadas. Arruinadas? Temos de mudar. Mudar? Deixar Pickford? Exato. Mas eu gosto disto. Tu gostas disto. Todos gostamos disto. Phil, quando viemos para aqui, sabíamos que era só temporário. Claro que não pensei que acontecesse tão cedo, mas tem de ser. Vamos fazer as malas. Então, recebi mensagem. Onde está a raquete? O meu pai diz que o pedinador vai chamar muito a atenção e vai mostrar que somos do futuro. A minha família vai mudar-se. Ah! Mas isso é de loucos! Tínhamos tantos planos! Íamos à pesca este verão e detesto pesca! Só ia porque pensei que contigo ia ser giro. Então, quando é que partem? Esta noite. Esta noite? Detesto isto. Não é justo. Acho que nós devíamos poder dizer se queremos mudar-nos ou não. Yeah, quem o dizes? Bom, queres fazer um último jogo de ténis? Killy, sabes que eu queria, mas não posso. Tenho de ir fazer as malas. Adeus. Desculpa. Adeus, Phil. Isto não pode estar a acontecer. É uma injustiça. Sabes, o pai quer que peguemos nas coisas e vamos embora. Eu sei, é doloroso, não é? Não podias ter dito melhor, Curtis. Isto é um grande desespero. O que é que vai acontecer daqui a 6 meses quando alguma coisa correr mal? Vamos continuar a fugir? Curtis, tenho dor. Não quero mudar. Não sei, nem eu. O que é que eu faço? Curtis diz a Phil, manda embora a dor. Manda a dor embora? Manda a dor embora. Estás a dizer para tomar as rédeas da situação. Estás a dizer que se não quer mudar-me, devo fazer alguma coisa. Eu tenho de domar o meu destino. Curtis, às vezes és tão esperto. Pim, recebi uma chamada interessante de uma tua professora, a senhora Winston. Acho que me deves umas explicações. Ela disse-me que maravilhaste a turma com o teu trabalho de escrita criativa. Não foi nada de especial. Eu diria que foi galacticamente grande. Pim, não podes usar os argumentos dos filmes como se fossem ideias tuas. Isso é plagiar. Bom, tecnicamente, eu tive a ideia primeiro. Quer dizer, o argumentista da miúda galáctica só vai nascer daqui a 100 anos. Pelo menos tentei. A senhora Winston disse que vais partilhar outra das tuas histórias. Por isso espero que informes a senhora Winston que plagiaste uma história que ainda nem foi escrita. E depois vais ler uma história original tua. Claro, mãe. Nem pensei em voltar a copiar. Foi só desta vez. Ótimo. Halt! És o Cobb? Afirmativo. Quem és tu? Sou Duffy. Rupert Duffy. A central disse que precisavas de apoio. Qual dos idiotas te mandou para aqui? O Baixote. Eu sabia! Aliás, porquê que não vais buscar um chocolate e dar uma volta? Eu trato disto. Bom trabalho, Cobb. Escusas de pensar, Duffy. Sou responsável pela segurança destes equipamentos. Por isso não me interessa se o Presidente Percy em pessoa aparecesse ali à porta. Ninguém entra aqui! Percebido. Unidade 2, Ducky Ranger. A carne ainda está na sanduíche. Repito, a carne ainda está na sanduíche. Tosta o pão. Tosta o pão. De trigo ou branco? Trigo. definitivamente trigo. Certo, Ranger. Que conversa foi essa? Encomendei o almoço. Quieta! Por favor, ajude-me. A limusina avariou-se e eu não sei o que fazer. Pode ajudar-me a arranjá-la? Desculpe, não saio. Colin-se, oiçam. Sou o agente especial Dawkins do departamento. De Washington? Querias que eu fosse de Washington? Estou aqui para ver estas invenções, uma em particular. Foi por causa do motor a leite. O meu pai disse que isto ia acontecer. Muito bem. Ah, qual de vocês é o agente-chefe aqui? Darwin Cobb Jr. ao seu serviço. Ouve lá. Gosto do teu aspecto, Cobb. Já pensaste em tornar detetive? É todo o momento. É um teste rigoroso. Quantas flexões consegues fazer? A menina ou a rapaz? Oh, foi boa. Essa foi boa. Tu és ainda mais bela do que imaginei. A seguir, temos a minha estrela, Pim Diffy, ou como gosto de lhe chamar, a pequena Shakespeare. Não te esqueças, Pim. A caneta é maior que a espada. Por isso avança e ganha esta batalha por mim. E a equipa? Sim, vou ler uma história totalmente original que escrevi sozinha, chamada Contra o Tempo, Invasão Zombie. Mais uma vez, estas luzes fluorescentes incomodam muito os olhos. Não faz mal, estou preparada. Literalmente. Começamos num edifício desolador. Está escuro, frio. Há uma música assustadora. Há uma sensação estranha que quase podemos tocar. Alguma coisa má vai acontecer. Algo muito mau. E então, estamos dentro do edifício. Vemos um homem a correr pelo corredor. De que foge ele? Ou de quem? Depois, ele salta pela janela, direito à morte! Depois, miraculosamente, põe-se de pé e salta de volta para o edifício, acho eu. E depois fica muito, muito tonto. E depois a... O sol aparece e os pássaros cantam e vivem todos felizes para sempre. Fim. Esta, senhoras e senhores, é a Apagadora Radical. Roger? Deixem-me levar-vos numa viagem ao centro comercial, onde encontramos uma cliente. Oh, uau! Há tantas coisas giras nesta loja! Oh, e olhem a fila para a sala de provas. Ainda bem que trouxe a minha sala de provas portátil. Obrigado, obrigado. Tive como que uma visão de ficar em primeiro lugar. És tu, Diffy. Muito bem, chegámos ao projeto final. O dispensador de pudim ativado por vós, com motor a leite. Motor a leite? Está bem. Os inventores querem demonstrar. Pudim, por favor. Thank you. O motor da leite é de loucos. Uma coisa dessas não funciona. Bom, acho que temos um vencedor. A gente copa! Eu sou o rei! Motor a leite. Bem, parece que o Rupert Tuffy não se muda, afinal. Ainda bem, Phil. Também eu. Então, ténis amanhã? Oh, absolutamente. Tu vais abaixo. Nos teus sonhos de ténis? Oh, Killy, Killy, Killy. Porquê é que vocês estão tão contentes? É, parabéns por ganhares. Não fazes ideia do que significou para mim. Há qualquer coisa esquisita em ti, Diffy. Vence-te e ficas todo contentinho. Não percebo, mas espera. Estás debaixo do olho. Estás debaixo do olho. Eu só queria dizer em minha defesa que no último momento inventei uma história original mesmo ali no momento. Oh, deixa-me adivinhar. Qualquer coisa, fim. É, que injustiça! Tinha pelo menos mais dois qualquer coisa na minha história. Bom, eu inventei um castigo que é mais que justo. Cortar as unhas ao Curtis? Não menos 50 páginas de sinopse de uma obra cinematográfica de gênio. Podes pôr. O meu verão no campo, a trilogia!